6312 para o Loco direita, até a rua 070. Direita 070, está autorizado, 6312? Autorizado agora, final do ILS Expray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6312. Eco Delta, mantenha as condições visuais no meu pé, na tua fora da ponte. Forma pessoas a bordo. 02 a bordo, copiado grato. Marcamento por esquerda para o A350, limite, será o curso localizador. Esquerda 350, limite localizador, 5826. 5826, reduzente cara até 209, 2009. 8800. Captain Laclaise, to flight 217, roger, with the number 215. 35217, complete approach in Conal Salvador Tower, frequency 118.6, good day, sir. Thank you, sir. Good day for you, too. Confirm. Desce até 3.000, pai. 3.000 com 1.021, 5826. 3.021. Ocean Air 6225 maintain 4,000 feet. Maintain, sir. Prepare a Lida Yudes e aguarde copo. Pan 3304 no solo aos 24, direita na Eco 121, décimo 9. Direita na Eco 1219, o 3304. Ocean Air 6225. Ocean Air 6225, radar vector for space, third left, heading 190. 190, report established, no localizer course. Left side 190, report established, Ocean Air 6225. Maintain 4000 feet, Ocean Air 6225. Maintain yet, sir. Stand by, please. Just for your information, you are following traffic 12 o'clock 5 miles eastbound, passing now 3000 feet. Standing Airbus 320. Okay, have traffic on screen, Ocean Air 6225. Web 5826, informa, vai cruzar o curso localizador, mantenha presente proa, mais 2 minutos, o seu resume direto 366, ok? Ok, vamos manter a proa por 2 minutos, depois de ação. Ocean Air 6312, complete, chame a torre em 118, decimal 62, bom pouso. 118, chamado, obrigado. Jet 5826, resuma navegação na proa de Serra Vita 366, está autorizado a final do procedimento LS Whisk. Serra Vita 366, Whisk 5826. Ocean Air 6225, descend now until 2000 feet, turn left, heading 120, report reception, no localizer for. Ok, descend 2000 feet, heading 120, report established, Ocean Air 6225. Então tá, boa DCT, chame para o pushback, é pra passar isso. Chama lá. Mike Quebec, livre a decolagem da 17, o vento 140 graus, 12 nós, Vitor, Mike Quebec. Ah, esquerda, 4, aperta por lado, Vitor. On the ground at 2630 right on taxiway Echo in the call ground 121 decimal niner. Right there, put you on niner. 6346, report. Salvador ground, 6527 aquele. Back to 8333. Say again. Vai aquilo, aquilo, vai para um 3. Vai aquilo, vai para um 3, 6, 4, 2, 1, 7. O Mike Quebec decola aos 27, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Trabalho, 208, muito mais querendo. Ocean M63 no 2, Airbus está iniciando uma laje agora na 10, continua a aproximação, aguarda a pista livre, confirmando já baixar e travado. Passou externo, uma mira externa passando, tem bastante trabalho, agora eu não vou falar. Salvador Tower, good morning, Ocean Air 6225 established on ILS. Coluna, se escutar. Ocean Air 6225. Vitor Mike Quebec, o meu pai é corredor axé, pode parar da barra. Vitor Mike Quebec, pode parar da barra, Vitor Mike Quebec. Delta tendo o tráfego decolando do pistão no 7, chame agora a torre 262 e bom pouso. Autorizado ingresso na porta alinhada e pronto na cabeceirão no 7. Puxa na 63 no 2, autorizado pouso pistão no 0, 140 graus com 10 nós. 140 com 10. Ocean Air 3, 1379, decola às 29, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, um bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3179, 4500. Composto, helicóptero mantendo 500 pés. Eita, devido a sequenciamento de mais dois tráfegos na aproximação da pista 1-0, após será autorizado o circuito da 1-7. Mantenha a espera com curvas pela direita, o Mike Eco Delta. Direita lá, da El Leda Bridge, 208, Oceana 5574, Gol 923. Gol 923, cotejamento correto, sensório de feedback, acionamento. Chama na briga. Nós 75826. Complete o whisky, chame a torre 1-9-8-6-12 bom pouso, web 5826. 2862, bom dia. Direito, 2-9, vai chamar 63. 2, web 5826, na final, bom dia. Web 5826, bom dia, número 12 para pouso, continua aproximação, aguardando informação de pista livre. Web 5826. 5826. Ocean Air 6225, check your land gear, clear to land runway 10, the wind is 150 degrees, 10 knots, Ocean Air 6225. Landing gear down and locked, clear for landing runway 10, Ocean Air 6225. Bom dia, Ocean Air 61, 312, Alfa Gillette, Portão 11. Alfa Gillette, Portão 11, 63. Retorno 1, o ponto de cara chama pelo 286, a gente chama de bom voo. Galera, 6225 underground at 32, turn right on taxiway Fox and call ground 121 decimal 9. Okay, vocate for 9 taxiway Fox and call Commodore ground 121 decimal 9, 6225. Web 5826 confirmando, baixada travada. Afirmo. Para Campinas, pronto, cópia. 0 nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, exato, foi 2 Mike Eco Delta confirmando o ajuste 1021 no visual acompanhe da WebJet agora, final de 2 milhas, tá com 0-0. Autorizado da presente para a norte, cruzamento à retaguarda do tráfego, reporta livrando o final da pista 1-0. Mike Eco Delta. Solo 4298 tá pronto pra cópia. Quem falou? 4299, tá pronto pra cópia. Campinas 360, autorizado já uniforme do Luna 6. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120, decimal 8. Responda 5576. Seja autorizado Campinas, no de voo 360. Decola 1-0, curva à direita, saída da El, após Leda, após Bridge, decepção Tesolu, 1-6. Controle 2-0, decima 8, transponder 5576, azul 4299. Correto 4299, tem para o curso. Tem azul 4299, está no gate 8. 0-0. Web 5826 no solo de Salvador, 34, direita 121, décima 9. Direita 219, agora. 385, por favor. Cinetaxi vai Alpha, direct gate 4. Vai Alpha, Juliet, gate 1, Oceanet 6225. Chama agora Recife 1251, alterna 13325, por favor. 1-3-3-25. 251-3-3-25, bom dia. Tolima Tango, faça uma chamada na frequência do solo 121 decimal 9 para checar a notificação. Thiago Hotel da Cola de Salvador aos 35, controle 1208 agora, tem um bom voo. Vai chamar o controle 208, Thiago Hotel. Controle Salvador, Papatango, Victor Al Hotel, decolou da 1-7, está na sua escuta. Victor Charlie Hotel, contato radar 4060, saída Momo, curve à esquerda na proa de Momo. Curvando à esquerda, proa de Momo, de Al Hotel. Mais. Tá na RMA? Gente, 6211, eu tenho um cara já que decolou da pista auxiliar, da 1-7, com curva à esquerda, vai realizar o cruzamento do campo, só aguardando o cruzamento do tráfego. Aguardando, 2 câmbio que segue. Patrulha está autorizado. Da RMA para o CAB. Decola inicialmente com prova da cabeceira 1-7, coordenação com a Turre, que opera em 286. Segue a 500 pés pela linha do litoral sul inicialmente. estacionamento por conta e chame tudo para iniciar a decolagem, registro 1021. Bom voo. Mike Eco Delta, Solos 37, tá livre o táxi até o Pátio 4, frequência livre no corte, bom dia. Salvador 35345 para o pushback e acionamento. 5345, pronto cópia? Pronto cópia. Vitória, autorizado 380, já informe do 144. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Luísa, fazer daí. Controle número 0 da Chima 8, transponda 5567. Vou confirmar o controle do transponder? Controle número 0 da Chima 8, transponda 5567. Então, autorizado Vitória, via pêndulo 44, saída da El, após da El Leda, depois Eura. Controle 280-5567 no transponder. Dael Leda após a da saída triple. Controle 120, décima 8 e o transponder 5567. 5567, trato. Salvador, muito bom dia, Chané 62, segundo ano. Chané 62, 1-1, bom dia, contato radar, sobe nível 360, saída Dael. 360 na Dael, poderia aprovar a Dael da presente ou Leda? Dael, autorizado. Dael na presente. 5345. Rádio Trifine, pega acionamento autorizado, comentário. Chamará a 5345 da Trifine. Salvador, Golo 923, puxa, pega acionamento 612. Sobre modulado, entendi que o TAM 3663 chamou para cópia. Prepara a Dael e aguarde. Continua a treinar, chamou. Logou 923, pushback, acionamento 612. Obrigado, 612 ou 923, como tá? Obrigado, chamada, obrigado. 3663, talvez cópia. Guarulhos 340, peso 16, decola da 10, direita, da El, Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5575. Para o feedback acionar. Fala o passo 2225 para o feedback acionar. Moto no 4 autorizado para o feedback acionar, gostaria. Chame para o TAC. Olha só, acompanhe o cancelamento, já prossegui direto, direção pela 2507. Regra de voa alterada, agora é o 9141, mantém as condições visuais 2500, confirma. Confirmo, 2500. Mantenha 2500 pés na ponte que ele está na reposta para a descida, Vitor, Charles Abel. Fala, seu Rio. 2 nós, reporta fora do solo, hotel Lima Tango. Zero solo Salvador, 35345 para o táxi, COB 80, 2 horas e 50 de autonomia, alterna com fim. Siga a via ainda para o ponto de espera, quando lá correu no 1021. Via Índia para o ponto de espera da 10, 35345, torre 18-6. Cabo, senhor. Sente, o hotel em Matango prossegue para o cruzamento final da 10, reporta liberando, comprou a sua. 10, liberando a sua, em Matango. Segue em Embraer, trip no ponto de espera, torre 18-6, ajuste 1021, bom voo. 21, segue lá na nossa trip lá, 18-6, bom dia. 351, 335, boa. Passa bom, 3 horas e 50, retorno na Bada Salvador, alta. Então, segue o Vale de Passarito, no ponto de espera, torre 18-6, ajuste 1021. Bom voo. É. 5345, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 150 graus com 1-2 nós. Hotel em Matango prossegue agora com proa do litoral, chama o controle 120 decimal 8, bom voo. 108, que tá regrosso. Muito bom, senhor, passa a Hotel em Matango. Hotel em Matango, bom dia, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte avistando o local de pouso. Reporte avistando o local de pouso, Hotel em Matango. Galeão, 360, uniforme número 10. A cola da pistão 0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, pós Leda, Brito. Controle 120, decimal 8. Transponda 50, 0. Exato, sinal 3, 620 para o Galeão. Na APS do Furno 0. Decola da Bela, primeira curva direita. Na da El, Leda, depois Brito. 120.8500 para o transponder. Passarido 2223, bom dia, mantenha o ponto de espera da 10. Frequência livre, hotel em Matango, até o regresso. Tu tem um bom voo. É, obrigado, 208, trip 5346. Controle Salvador, é o trip 5346? Confirma, 5345. É, desculpa, 5345. Bom dia, contato radar sobe 380, direita na proa de Dael, 5345. 5345, direita, proa de Dael. Zulu, procedimento correto, livre acionar, confundo o COB, autonomia. Foi para o táxi, a gente tem 21, bom voo. Lima, Kilo Zulu, autorizado acionamento, chama pronto para táxi. Dado, aporta para ingresso 97, Lima, Kilo Zulu. Autorizada a decolagem pistão no zero, vento 150 graus, 12 nós. Decolagem normal, 23. Passarido 22 e 23, alinhar e manter após a rolagem do Boeing. Ocean Air 6311, good morning, cost item, send until flight level, correction, send until 4000 feet, QNH 1021. Send to 4000, Solo Salvador, azul para 2 para posicionamento no gate 8. Sr. 2998, aguarde a companhia liberar a retaguarda. A pose está autorizada, se tiver que acionar. Chame táxi. A gente faz o colega da companhia liberar a retaguarda, ele está para o acionamento, azul para 2 e azul. Terceiro no 7, Lima, Kilo Zulu. Ação própria, não atrasa o funcionamento do controle nessa região. Frequência livre, bom pouso de regresso. 05 agora. 1031, na Figas e Índia, no ponto de espera, torre 18.6, 20.021. Morreu. E a Índia, espera 18.6, obrigado. Passarelo 2223, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 12 nós. Deixa na 6225, escute a informação aqui em estilo e aguarde cópia, nível 320 para Brasília. Chama então, pode próximo ao vídeo. Solo azul 4 vezes andando, está iniciando o push da onda.